grande amor da minha vida. Por causa de um pix que eu fiz pra uma rapariga. Mas se o homem se veio, projeto cervejinha. Ele veio embriagado na porta de um bar largado, em meio às garrafas. Não sabia o que na minha cabeça se passa e nem das merdas que eu já cometi. Eu traí o grande amor da minha vida. Agora tô no beco sem saída. Ela não come o baratinho, deu botar a culpa na bebida. Ela descobriu que eu fiz um pix pra rapariga. Agora tô no beco sem saída. Será que eu vou perder o amor da minha vida? Ela descobriu que eu fiz um pix pra rapariga. Isso bagunçou com a minha vida. Será que eu vou perder o amor da minha vida? Por causa de um pix que eu fiz pra rapariga. Rapariga barril, Márcio Alves. Portal do Arrocha. Mas quem me veio embriagado na porta de um bar largado, em meio às garrafas. Não sabia o que na minha cabeça se passa e nem das merdas que eu já cometi. Eu traí o grande amor da minha vida. Agora tô num beco sem saída. Ela não come o argumento de eu botar a culpa na bebida. Rapariga, isso bagunçou com a minha vida. Será que eu vou perder o amor da minha vida? Ela descobriu que eu fiz um pix pra rapariga. Isso bagunçou com a minha vida. Será que eu vou perder o amor da minha vida? Ela descobriu que eu fiz um pix pra rapariga. Isso bagunçou com a minha vida. Será que eu vou perder o amor da minha vida? Por causa de um pix que eu fiz pra rapariga.